O caminho gris lava como espelho esteira dourada onde homens e mulheres esperavam as promessas da tua salvação. Outrora fortes, hoje desmoronados. Criança fui, menosprezado por ler, desdenhando troféus esportivos. Alguns mestres discerniram que meu amor por ti superava qualquer ambição, e perante os colegas me exaltaram. Hoje tua presença confirma sua visão. Voz que contra minha época me conduz a catar não o mundo, mas a Deus. De que vale ao homem ganhar o mundo? Ensinaste-me se perder a alma, e como José eu te escolhi, Verbo soberano, com quem partilho o milagre de um novo dia. Pois aqueles que fazem do coração o teu são a carne do teu novo advento, dos templos pardos de Barixara aos arcos flutuantes de Córdoba. Falarás minha voz e serás ouvido, e escreverás a versão dos justos. Reis buscarão teus conselhos, e representarás meu poder nos mistérios do orbe. As capelas luz ainda são imenso para agradecer. Te, criador do orbe, tua destreza pelo espaço entre a terra e o céu. De que vale ao homem ganhar o mundo? Ensinaste-me se perder a alma, e como José eu te escolhi, Verbo soberano, com quem partilho o milagre de um novo dia. Pois aqueles que fazem do coração o teu são a carne do teu novo advento, dos templos pardos de Barixara aos arcos flutuantes de Córdoba. Falarás minha voz e serás ouvido, escreverás a versão dos justos. Reis buscarão teus conselhos, e representarás meu poder nos mistérios do orbe. As capelas luzas ainda são testemunhas, escombros de um esforço imenso para agradecer-te, Criador.